Olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Vejo de longe o farol dos carros, eu vejo várias casas no cenário. Meu mundo quase gira ao contrário e mesmo assim trago na mão a cinza de um cigarro. O isqueiro bate a pedra disparado. Meu coração estoura acelerado e tudo bem. São quase duas noites sem dormir. Diversas latas eu já destruí. Meu ego continua a me pedir mais uma vez. Lá vem o maluco de novo se escorando pela noite, procurando refúgio alucinado pela doce. Perdeu a noção do perigo, perdeu a noção de quem ele é. Já teve de tudo na vida, carro, moto, dinheiro, mulher. Já foi o cara que bancava, o cara que ostentava corrente de ouro, relógio, só usava a melhor marca. Tênis só do bom, né? Adidas é o que há. Dinheiro pra mim, uapá, eu tenho muito pra gastar. Tirava os humildes, tirava todo mundo. Passava batido na rua e desviava dos malucos. Mas aí, que tem? Não faz mal, dá um peguinha. Dá um tapinha na doce nos trilhinhos de farinha. Devagar a coisa anda, senão o bagulho embaça. Se acabar cerveja, os golinhos de cachaça, o diabo te conduz. Mora nos detalhes, usa de várias formas, ele tem vários disfarces. Disfarçado de ovelho, amigo da onça. Lá no jardim do Éden, a serpente falou. A Apple viu e abraçou uma pá de ideia. Ela ia descobrir todos os mistérios da terra. E assim se expandiu, foi crescendo o pecado. A maldade se alastrou e foi tomando de assalto o coração do homem bom que pensava em crescer. Ser feliz eternamente, ser feliz até morrer. Mas não, ninguém consegue ser feliz sozinho. Adão não é ninguém, longe do paraíso. Deus me deu a vida boa e o livre-arbítrio. Eu tô crescendo na favela e no meio do abismo. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Situação localizada, Campo Grande, terra amada, paraíso dos noia, arrebenta pate, loucos, playboysada, zumbis andam pela Afonso Pena. Zumbis andam pela Afonso Pena. Maldita suca que vai matar muito amigo meu. Então sai dessa logo, não quero esse caminho pros meus. Para de noia, vaza, vaza dessa fita. Castelo da ilusão, império da mentira. Os homens formados, os casados, os loucos estudados que saiu dos trilhos, se afunda nos pitilhos. Pilota tudo que é conde de segunda até domingo. R não faz mais conexão. Vejo os loucos da zona sul, os loucos da zona norte do campão. Tá tudo igual, todo mundo na correria pra tirar mais um real. Quem foi que meteu a mão? Ninguém viu nem deu sinal. Se foi só pra tirar estigas e força pra ficar na moral. Não quero nem ver o final. Os malucos se borram, os loucos se corfam. Só esse toque entrega, vai a mãe do irmão. Perigo do mal, perigo do mal. Perigo do mal, perigo do mal. Porque atrás de uma lata, mais uma mãe chora. Atrás de outra lata, o diabo comemora a sua prisão. Doidão, doidão, não tá vendo? Virou escravo, doce é o veneno da solidão. Da solidão, da solidão, da solidão, da solidão, da solidão. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. olhos indecisos, olhares projetados no horizonte, todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Peço a bênção, sinal da cruz, vou pra rua. Em cada esquina que cê passa, a realidade nua e crua, e te dá no olhar. O óleo escorre nas calçadas, nas antenas e na pipa. Por entre dedos duros, encardido das mãos, toda boca é uma ferida aberta. E quando a vontade bate a lata, late o aneaba no rabo. Depois de um doce bárbaro, meia grama de sensações e muito estrago prolongando pelas instigações, alienando ações, doutrinando as sensações. E tu lobinho vai vagando sem ter mais emoções, catando bituca no chão, dedo travado no isqueiro. Começou a grilação e não tem mais paradeiro. Se esconde no bato, na base do desespero. Tranca a casa, corre do camburão. Quando esse maluco quer, rouba mãe, amigo, irmão. Vai cavando o próprio túmulo, sai do prumo, vacilão. Se perdeu no mundão, chegou fundo no poço e a vida se foi em vão. Desperdiçou, jogou fora seu maior dom. Mas o jogo não acabou, irmão. Quem sai do tom tem o resto da história pra mudar. Quem tá no erro sabe o caminho para acertar. A prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e homens livres na prisão. A consciência é a chave da questão. A consciência é a chave da questão. A consciência é a chave da questão. A consciência é a chave da questão. Maldita Zuca, tá armada arapuca. Malandro que era truta, rapidinho vira puta. Já tá fraco na luta, desvio de conduta. Sistema é quem desfruta, qual luca é a única que lucra. Com vidas defasadas, pelo veneno que mata. De chinelo ou de gravata, vai correndo atrás da lata. É pedra, é craque, tem vários nomes, é baque. É merla, é craque, derruba, faz strike. É noia, é craque, é morte, é piripaque. Do mal é o ataque, então irmão não marque. Não é querer tirar, não é querer julgar. É só mandar mensagem pros irmãos se libertar. Tem que voltar pra luz pra poder voltar a brilhar. Amigos, família, filhos, lá doce lá. Bênção da mãe que vai tentar se curar. Zumbi não pode ser, tem que ser, proceder. Tente crer, se envolver com quem gosta de você. Se encontrar na sua missão, dessa ilusão. Amor e meditação, pra sair dessa função. O espírito desespera, mas a luz na escuridão. Tu tá nego melado, tô desconfiado. Nem vem com esses papo de mais 10 trocado. Tu tá é mangueando, eu tô é me ligando. Nem vem tá tirando onda de otário. Grilado, calado, acende um cigarro melado. Suado, olhando pra tudo que é lado. Ha! Sinistro, cabreiro, tá sujo, tô ligeiro. Parceiro, era firmeza, só fumar um baseado. Agora vai, cai, do erro cê não sai. Enquanto cê ouviu coisa ruim e não seguia a lei do pai. Criado, coitado, gofado, cagado, mó fita. Contando os trocados pra trocar pela maldita. Juntando as moedas pra fazer uso da pedra. É a zica, maluco que inferna. Quer beijar a lata pra curar. Instiga toda hora, todo dia. Pelos becos e biqueiras da minha vila. Se entrega, ramela, já era espia. Pelas frestas de janela, raspa da canela, conspira de olho estatelado, espírito opaco se entrega, se toca, se entorta, olhando debaixo da porta. Onde você acha que vai chegar desse jeito? Olha sua cara, só esqueleto no espelho. Anda pela rua parecendo um zumbi. Único caminho que tu trilha é sucumbir. Onde você acha que tu chega desse jeito? Olha sua cara, só esqueleto no espelho. Anda pelas ruas parecendo um zumbi. Único caminho que tu trilha é sucumbir. Tá nego melado, tô desconfiado. Nem vem com esses papo de mais 10 trocado. Tu tá é mangueando, eu tô é me ligando. Nem vem tá tirando onda de otário. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte. Todos espertos pra ver quem de longe é que vem. Passos indecisos, olhares projetados no horizonte. Todos espertos pra ver quem de longe é que vem.